Cheiro 2. Victor Serge, o caso do camarada Tulayev. Este romance pertence exclusivamente à ficção literária. A verdade criada pelo romancista não deverá ser confundida, seja em que grau for, com a do historiador ou do cronista. Qualquer tentativa de estabelecer uma ligação precisa entre as personagens e os episódios deste livro e as personagens e factos históricos conhecidos seria, como tal, injustificada. Capítulo 1. Os cometas nascem à noite. Kostia ponderava a compra de um par de sapatos havia semanas, quando uma súbita fantasia, que até a ele surpreendeu, deitou por terra todos os cálculos que fizera. Se passasse sem cigarros, cinema e dia sim dia não, sem a refeição de meio-dia, economizaria em 6 semanas os 140 rublos necessários para a aquisição de um bom par de botins que a simpática vendedora de uma loja de artigos em segunda mão lhe prometera reservar por baixo do pano. Entretanto, ia caminhando alegremente sobre solas de cartão renovadas todas as noites. Felizmente o tempo continuava bom. Quando já tinha 70 rublos, Kostia deu-se o prazer de ir ver os seus futuros sapatos, parcialmente escondidos na obscuridade de uma estante, atrás de velhos samovares de cobre, de um amontoado de binóculos de ópera, de um bule chinês, de uma caixa de conchas na qual a baía de Nápoles se destacava em azul celeste, botas dignas de um rei, de couro macio, ocupavam o primeiro plano da estante. 400 rublos, imagine-se. Homens com casacos poídos lambiam os beiços ao olhar para elas. Esteja tranquilo, disse-lhe a pequena vendedora. Os seus botins ainda estão cá, não se preocupe. Ela sorriu-lhe, com o seu cabelo castanho e olhos encovados, com os seus dentes irregulares, mas bonitos, com os seus lábios. Como definir uns lábios? Você tem uns lábios encantados, pensou Kostia, olhando-a diretamente sem timidez. Mas nunca se atreveria a dizer o que estava a pensar. Depois de um momento em que aqueles olhos profundos, da cor verde azulada de alguns bibelôs chineses expostos na vitrina do balcão, o fixaram, o olhar de Kostia passeou-se pelas joias, pelos corta-papéis, pelos relógios, pelas caixas de rapé, pelas outras antigualhas, até se deter, por acaso, num pequeno retrato de mulher com uma moldura de ébano, tão pequeno que lhe poderia caber na palma da mão. Quanto custa isso? Perguntou Kostia num tom surpreendido. 70 rublos. É caro, sabe? Responderam os lábios encantados. Largando um brocado vermelho e dourado que se encontrava sobre o balcão, mãos igualmente encantadas foram buscar a miniatura. Kostia agarrou nela, perturbado por segurar entre os seus dedos grossos e sujos aquela imagem viva, aquela imagem mais extraordinária que viva, aquela minúscula janela negra que enquadrava uma cabeça loira, coroada por um diadema, um belo rosto oval, cujos olhos eram plenos de uma atenção, de uma doçura, de uma força, de um mistério sem fundo. Levo, disse ele surdamente e para sua própria surpresa. Tinha falado tão baixo, do fundo de si mesmo, que a vendedora não se atreveu a objetar. Com um olhar furtivo à direita e o outro à esquerda, sussurrou-lhe. Não diga nada, eu passo-lhe a fatura. 50 rublos. Mas não mostre o artigo na caixa. Kostia agradeceu-lhe quase sem haver. 50 ou 70, quero lá saber. Não percebes, rapariga, que isto não tem preço? Um fogo acendeu-se dentro dele. Ao longo do caminho podia sentir o pequeno retângulo de ébano no bolso interior do casaco, docemente aninhado contra o seu peito, e daquele contacto irradiava uma felicidade crescente, Começou a andar cada vez mais depressa e subiu a correr uma escada mal iluminada. Já no apartamento coletivo, percorreu corredores que naquele dia cheiravam a naftalina e a sopa de couves ácidas. Entrou no seu quarto, acendeu a luz, olhou extasiado para a sua cama articulada, para os seus velhos jornais ilustrados empilhados na mesa, para a janela esventrada, onde pedaços de cartão faziam as vezes de vários vidros. Sentiu-se embaraçado ao ouvir-se murmurar: que sorte! Agora, no pequeno retângulo negro poisado na mesa e encostado à parede, a cabeça loira só tinha olhos para ele e ele só tinha olhos para ela. O quarto encheu-se de uma claridade indefinível. Kostia deu alguns passos sem rumo entre a janela e a porta, sentindo-se subitamente enclausurado. Do outro lado da fina parede, Romatchkin tossiu baixinho. Ah, este Romatchkin, pensou Kostia, divertido com a ideia daquele homenzinho bilioso, sempre fechado no seu quarto, tão cuidado e asseado, um verdadeiro pequeno burguês, que vivia sozinho entre os seus gerânios, os seus livros forrados a papel cinzento, os seus retratos de grandes homens. Henrik Ibsen, que disse que o homem mais forte é o mais solitário. Metchnikoff, que alargou as fronteiras da vida graças à higiene. Charles Darwin, que demonstrou que os animais da mesma espécie não se comem uns aos outros. Knut Hamsun, porque denunciara a fome e amava a floresta. Romatchkin ainda usava velhos casacos anteriores à guerra, que precedera a Revolução, que precedera a Guerra Civil. Dos tempos em que o mundo estava cheio de Romatchkins inofensivos e assustados. Kostia voltou-se com um ligeiro sorriso para a sua meia lareira, porque o tabique que separava o seu quarto daquele do segundo subchefe do escritório, Romatchkin, cortava a meio a bela lareira de mármore de um salão de outrora. Pobre Romatchkin, nunca terás mais do que metade de um quarto, metade de uma lareira, metade de uma vida humana e nem sequer metade de um olhar como este. O da miniatura, aquela exaltante luzinha azul. A tua metade de existência é a da sombra, meu pobre Romatchkin. Em dois passos estava no corredor, diante da porta do vizinho, à qual bateu com as três pancadinhas habituais. Do outro extremo do apartamento vinha um cheiro enjoativo a fritos, misturado com vozes e sons de discussão. Uma mulher furiosa, definitivamente magra, azeda e infeliz, estava a arrumar loiça e repetindo. Então ele disse: bem, cidadã, vou alertar a direção, garanto. E eu disse: muito bem, cidadão, eu... De uma porta aberta e imediatamente fechada, escapou-se uma lufada de choros infantis. A campainha do telefone soou furiosamente. Romatchkin abriu a porta. Bom dia, Kostia. Romatchkin tinha ao seu dispor, também ele, 3 metros de profundidade por 2,75 metros de largura. Flores de papel, isentas de qualquer pó, decoravam a meia lareira. O vermelho púrpura dos gerânios ladeava a janela. Na mesa, impecavelmente coberta com papel branco, era visível um copo de chá frio. Não incomodo? Talvez estivesse a ler? Os 30 livros encontravam-se arrumados nas duas prateleiras por cima da cama. Não, Kostia, não estava a ler, estava a pensar. Sozinho, de casaco abotoado, sentado à frente do copo de chá, do tabique desbotado, no qual se destacavam retratos dos grandes homens. Romatchkin estava a pensar: o que é que ele fará com as mãos nestas ocasiões? Perguntou Kostia a si mesmo. Romatchkin nunca assentava aos cotovelos na mesa. Falava geralmente com as mãos poisadas nos joelhos. Caminhava com elas atrás das costas. Por vezes cruzava os braços diante do peito, elevando timidamente os ombros, ombros que faziam lembrar os contornos humilhados das bestas de carga. Em que está a pensar, Romatchkin? Na injustiça. Um tema vasto. Não o terás esgotado, meu velho. Estranho. Ali estava mais frio do que no quarto dele. Vim pedir-lhe alguns livros emprestados, disse Kostia. Romatchkin tinha os cabelos bem escovados, um rosto amarelo e envelhecido, lábios finos, um olhar insistente, mas receoso, cuja cor não era identificável. Aliás, o próprio homem parecia não ter cor nenhuma, parecia cinzento. Olhou para as suas prateleiras, pensou por um instante e agarrou num velho livro de capa mole. Leia isto, Kostia. São histórias de homens de coragem. Era o fascículo número 9 da revista A Cadeia, órgão oficial dos ex-condenados e exilados perpétuos. Obrigado, adeus. Adeus, meu amigo. Iria ele voltar para os seus pensamentos, aquele pobre sujeito? As mesas de ambos ficavam exatamente opostas nos dois lados do tabique. Kostia sentou-se diante da sua, folheou o livro, tentou ler. Olhava para a miniatura de tempos a tempos, sempre com a certeza benfazeja de ir ali encontrar a misteriosa atenção daqueles olhos verde-azulados. O céu da primavera, pálido sobre a neve, tinha aquela luz de quando os rios se fundem no início do degelo e a terra retoma a sua vida. No seu deserto íntimo, ali ao lado, Romatchkin voltara a sentar-se, com a cabeça poisada nas mãos, completamente só, absorto, convencido de estar a pensar. Talvez estivesse mesmo. Fazia muito tempo que Romatchkin vivia com um pensamento depressivo, desempenhando as funções de subchefe do departamento de salários do consórcio do vestuário de Moscovo. Nunca passaria a efetivo, uma vez que não era membro do partido. Também não seria substituído, exceto em caso de detenção ou falecimento, uma vez que entre os 117 funcionários da direção central, que das 9 às 6 ocupavam 40 gabinetes por cima do consórcio do álcool e também do sindicato dos peleiros da Carélia e ao lado da representação dos algodões do Uzbequistão, apenas ele conhecia a fundo as 17 categorias dos salários e vencimentos, bem como os 7 modos de remuneração do trabalho à peça, as combinações do salário base com os prémios de produtividade, a arte das reclassificações e dos aumentos nominais que não interferiam em nada no orçamento salarial. Diziam-lhe, Romatchkin, o diretor pede-lhe que prepare a aplicação da nova circular da Comissão do Plano conforme a circular do Comitê Central de 6 de janeiro, tendo em conta a decisão da Conferência dos consórcios dos têxteis. Está a par? Ele estava. O seu chefe de gabinete, antigo operário numa fábrica de bonés, membro do partido desde a primavera anterior, não sabia nada, nem sequer contar. Mas constava que estava ligado ao serviço secreto, vigilância do pessoal técnico e da mão de obra. Era um funcionário com uma voz de autoridade. Percebeu, Romatchkin? Para amanhã, às 5, vou à reunião de direção. O escritório situava-se no beco de São Bernabé, no terceiro pátio de um edifício de tijolo vermelho e janelas mais largas do que altas. Algumas árvores raquíticas, parcialmente mortas pelo entulho de uma demolição, mostravam uma folhagem comovente abaixo da janela. Romatchkin procedeu aos cálculos e descobriu que o aumento de 5% no salário base publicado pelo Comitê Central, combinado com as reclassificações por meio das quais certos trabalhadores da 11ª categoria eram transferidos para a 10ª e outros eram transferidos da 10ª para a 9ª, com o intuito de melhorar as condições dos que recebiam menos, o que era justo, e conforme à diretiva do Conselho dos Sindicatos, resultava numa redução de 0,5% no fundo global de salários, caso fosse seguida uma interpretação rigorosa. Ora, os operários das duas fábricas ganhavam entre 110 e 120 rublos e o aumento de rendas entrava em vigor no fim do mês. Romatchkin entregou tristemente as suas conclusões para que fossem datilografadas. Repetia estas operações todos os meses sob diferentes pretextos. Atualizava os seus quadros explicativos para a contabilidade. Esperava pelas 5 menos um quarto para lavar as mãos, lentamente, cantarolando baixinho, tralalá, tralará, ou hum-hum, como faria uma abelha melancólica. Jantava depressa no refeitório da empresa, enquanto lia o artigo principal do jornal, o qual dizia sempre no mesmo tom administrativo que, não obstante, o país estava em marcha, em pleno progresso, em pleno crescimento, incomparavelmente, vitoriosamente, rumo à grandeza da República, à felicidade das massas trabalhadoras. Ponha os olhos nas 210 fábricas abertas no espaço de um ano, no sucesso estrondoso das reservas de cereais e... Mas eu, disse certo dia Romatchkin para consigo, enquanto comia a sua última colher de sêmola fria, estou a espremer os pobres. Os números confirmavam-no e ele perdeu a sua tranquilidade. Todo o mal vem do que pensamos. Ou antes, existe em nós um ser que pensa em nosso lugar. E de repente profere no silêncio do nosso cérebro uma pequena frase ácida, insuportável, depois da qual já não é possível vivermos como antes. Romatchkin ficou aterrado com esta dupla descoberta. Ele pensava e os jornais mentiam. Passou serões a refazer aqueles cálculos complicados em casa, confrontando os milhões de rublos em mercadoria com os milhões de rublos nominais e as toneladas de trigo com as massas de seres humanos. Folheou os dicionários das bibliotecas, consultando os artigos sobre obsessão, mania, loucura, alienação mental, paranoia, esquizofrenia. E concluiu que não era paranoico, nem ciclotímico, nem esquizofrénico, nem neurótico. Talvez sofrendo, na melhor das hipóteses, de uma ligeira depressão histeromaníaca. Os sintomas eram uma obsessão pelos números, uma propensão para encontrar mentiras em tudo, uma ideia quase fixa e tão sagrada que ele se recusava a dar-lhe um nome, uma ideia que dominava os problemas do espírito, destruía as mentiras, uma ideia que ele tinha de ter sempre presente, ou não seria mais do que um pobre canalha, um sub-homem nomeado para roer o pão dos outros, um parasita instalado nas construções de tijolo dos consórcios. A justiça estava no Evangelho, mas o Evangelho era a superstição feudal e pré-feudal. A justiça estava certamente em Marx, ainda que Romatchkin não a conseguisse ali encontrar. Estava na Revolução, estava atenta no mausoléu de Lenin, iluminava o senho embalsamado de um Lenin rosado e pálido, deitado sob cristal e guardado por sentinelas imóveis. Na realidade, estas guardavam a justiça eterna. Um médico que Romatchkin foi consultar no dispensário neuropsiquiátrico de Kamovniki disse-lhe: reflexos excelentes. Nada a recear, cidadão. Vida sexual? Pouca. Apenas ocasionalmente. respondeu ele enrubescendo. Recomendo-lhe o coito pelo menos 2 vezes por mês, disse secamente o médico. E quanto à ideia de justiça, não se atormente. É uma ideia social positiva, resultante da sublimação do egoísmo primordial e da supressão dos instintos individualistas. Compete-lhe desempenhar um grande papel no período de transição para o socialismo. Masha, mande entrar o seguinte. O seu número, cidadão? O seguinte já entrava com o seu número entre os dedos, dedos de papel agitados por uma tempestade interior. Um ser desfigurado por um riso animalesco. O homem de bata branca, o médico, desapareceu atrás do seu biombo. Como era a cara dele? Romatskin já não se lembrava. Satisfeito com a consulta, gracejou para consigo. O doente és tu, camarada doutor. Sublimação primordial, que disparate. Nunca percebeste nada de justiça, cidadão. Saiu mais fortalecido desta crise, esclarecido. Certa vez, numa escuridão enevoada, a recomendação de higiene sexual levou-o a um banco do Boulevard Trubnoi, local onde param jovens pintadas, que numa voz doce de álcool nos pedem um cigarro. Romatskin não fumava. Lamento imenso, menina, disse ele, convencido de que o seu tom fora licencioso. A rapariga tirou um cigarro do bolso e acendeu-o lentamente para mostrar que tinha as unhas pintadas e um perfil agradável. Encostou-se completamente a ele, sem nada que fazer. Ele assentiu com um movimento de cabeça. Vem para aquele banco ali à frente, mais longe da luz. Vais ver o que eu sei fazer. 3 rublos, que tal? A ideia da pobreza e da injustiça oprimia Romatskin. Todavia, qual era a relação entre aquelas ideias e a rapariga e ele e a higiene sexual? Não disse nada, pressupondo uma ligação certa entre eles, ténue como os raios de luz prateada que nas noites límpidas ligam as estrelas entre elas. 5 rublos e levo-te para a minha casa, disse a rapariga. Pagas adiantado, meu querido, é a regra. Ele ficou contente com a existência de uma regra para aquele género de assuntos. A rapariga levou-o para uma casa miserável que o luar deixava na sombra de um edifício com 8 andares de escritórios. Pancadas discretas numa janela fizeram sair uma pobre mulher com um chale cruzado sobre o peito oco. Está-se bem cá dentro, disse ela. Temos alguma lenha a arder. Não se apresse, Katiushenka. Eu fico muito bem aqui a fumar um pouco. Não acordem a pequena. Está a dormir ao fundo da cama. Para não acordar a pequena, deitaram-se no chão, à luz de uma vela, sobre um edredão tirado da cama, onde de boca aberta dormia a menina de cabelo escuro. Vê lá se não gritas, meu querido, disse a rapariga enquanto abria a roupa sobre uma pele descorada, quase fria. À volta deles, desde o teto encardido aos cantos atravancados, tudo era sórdido. A iniquidade trespassou Romatskin como um frio que gela até aos ossos. Também ele era iníquo, uma besta iníqua. A iniquidade, usando-o como veículo, espojava-se sobre uma miserável rapariga anémica. A iniquidade enchia o vasto silêncio no qual ele mergulhou com uma fúria bestial. Naquele instante nasceu nele uma outra ideia, insignificante, distante, hesitante, mas viva. É assim que irrompe de um sol vulcânico uma pequena língua de fogo que todavia revela que a terra vai tremer, fender-se, estalar sob o poder infernal da lava. Depois voltaram os dois juntos para o bulevar. Satisfeita, a rapariga ia tagarelando. Ainda tenho de encontrar mais alguém hoje. Não é fácil. Ontem tive de esperar até de madrugada para encontrar um bêbado que nem 3 rublos tinha, imagina só. Cólera. As pessoas têm demasiada fome. Os homens já não pensam em fazer amor. Romatchkin aqui asceu educadamente, ocupado que estava em seguir dentro de si os movimentos da pequena chama que aparecera. É verdade, as necessidades sexuais são influenciadas pela alimentação. Encorajada, a rapariga começou a falar do que se passava no campo. Acabei de voltar da minha aldeia, cólera. Cólera devia ser a palavra preferida, pensou ele. Ela dizia-a de uma forma gentil, ora lançando uma baforada de fumo diante de si, ora cuspindo para o lado. Os cavalos foram-se, cólera. O que é que se há de fazer agora? Primeiro, levaram-nos os melhores animais para a empresa coletiva. Depois, a cooperativa local recusou-se a fornecer forragem para aqueles que tinham sobrado ou que os camponeses tinham recusado a entregar. De qualquer maneira, também já não havia forragem. O exército tinha requisitado as últimas reservas. Os velhos, recordados das fomes de outrora, deram o colmo dos telhados a comer aos animais. Imagina que forragem este havia de dar para os pobres animais, depois de anos debaixo da neve e debaixo do sol. Cólera! Fazia dó. Os animais com os seus olhos suplicantes, de língua pendurada, as costelas a rasgar a pele, garanto-te, as articulações inchadas e montes de abscessos na barriga, no dorso, com vermes lá dentro, tudo aquilo cheio de pus, de sangue, em carne viva, estavam a apodrecer vivos os pobres animais. Tínhamos de os cilhar durante a noite para não se irem abaixo. Caso contrário, não teriam forças para se levantar na manhã seguinte. Deixávamo-los à solta no pátio e eles lambiam a madeira das cercas, mordiscavam a terra à procura de alguma erva. Na minha terra, sabes, os cavalos valem mais do que as crianças. Há sempre crianças a mais para alimentar. Aparecem quando não queremos. Pensas que havia alguma necessidade de eu vir ao mundo? Os cavalos, esses sim, nunca são demais para o trabalho da terra. Com um cavalo, as crianças podem viver. Sem cavalo, um homem deixa de ser um homem, não é? Foi-se a casa, só resta a fome, só resta a morte. Bem, os cavalos tinham-se acabado, nada a fazer. Os velhos reuniram-se. Eu estava a um canto, perto do fogão. Uma pequena lamparina ardia na mesa. Eu tinha de estar sempre a parar o pavio, que não parava de fumegar. O que é que se podia fazer para salvar os animais? Os velhos já não tinham voz, estavam tão abatidos. Finalmente, o meu pai tinha uma figura medonha com a boca toda preta. Disse: não há mais nada a fazer. Temos de abater os animais. Assim não sofrem mais. O couro sempre dá jeito. Quanto a nós, havemos de morrer ou não, seja o que Deus quiser. Ninguém disse mais nada. O silêncio era tal que eu podia ouvir as baratas às voltas, debaixo dos tijolos quentes do fogão. O velho levantou-se devagar. Eu trato disso, disse ele. Tirou o machado debaixo do banco. A minha mãe agarrou-se a ele. Nikon Nikonits, piedade! O próprio velho dava dó com a sua triste figura de assassino. Cala-te, mulher, disse ele. Tu, rapariga, vem iluminar-nos. Levei a lamparina. A estrebaria ficava no outro lado da casa. Quando o animal se mexia de noite, podíamos ouvi-lo. Dava-nos consolo. Ele viu-nos entrar com a luz e olhou-nos como um homem doente, triste, com olhos aguados, mal virando a cabeça porque já não tinha forças. O meu pai escondeu o machado, porque o animal teria percebido, garantido. Aproximou-se dele, deu-lhe umas palmadinhas no focinho e disse-lhe: és uma valente castanha. Não foi culpa minha se sofreste. Que Deus me perdoe. Não tinha acabado de falar e a castanha já estava com a cabeça rachada ao meio. Lava o machado, disse-me ele. Agora não nos resta nada. O que eu chorei naquela noite, lá fora, porque teria apanhado se me vissem chorar em casa. Penso que na aldeia todos se escondiam para chorar. Romatchkin deu-lhe mais 50 copeques, ao que ela quis beijá-lo na boca. Já vais ver como, querido. Mas ele disse não obrigado, humildemente, e foi-se embora, sob as árvores negras, de ombros descaídos.